Boa tarde, caros colegas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao debate da sexta-feira. Hoje trazemos os colegas Capitão e Fernando Chivela para falarmos sobre os serviços e desafios de SEDOC, numa perspectiva de apresentarmos serviços que têm sido desenvolvidos dentro do centro de documentação, SEDOC, e para tentarmos colher subsídios, contributos sobre como é que se pode melhorar na prestação de serviços. Mais do que ninguém, temos aqui os colegas que estão preparados para florir a nossa apresentação e apresentar-nos aquilo que nos trouxe aqui, não é? Então, sem mais delongas, queria passar a palavra aos colegas e desejar boas-vindas a todos. A vossa atenção, por favor. Muito boa tarde, caros colegas. Eu sou Fernando Chivala, sou estagiário e estou com as funções de administrador daqui da DW e administrador do, desculpa, do website da DW e das redes sociais. Acredito que nesse momento o meu colega capitão e eu nos encontramos com muito mais informação daquilo que são os serviços e desafios da SEDOC, porque o Centro de Documentação e Informação da Develop Workshop tem sido uma das áreas nas quais eu e o meu colega temos ocupado a maior parte do nosso tempo cá como serviço. E sem querer perder mais tempo, queria deixar o meu colega fazer a introdução daquilo que é o nosso tema e também, apesar de que muitos já sabem ou conhecem a DW, só para darmos uma visão mais profunda do que é a organização e depois passamos para os serviços e desafios da SEDOC. Por favor, passar. Ok, olhando naquilo que são os serviços dos centros da documentação, aí o slide está a dizer o que é a DW Angola. Não estamos para falar sobre a DW no geral, mas sim vamos falar daquilo que é os serviços do centro de documentação. Não podemos falar sobre os serviços do centro de documentação sem olhar o que é a DW, porque o centro está ligado à DW. E assim que demos uma olhada quanto à história da organização, que é uma ONG que trabalha em Angola desde 1981, com o objetivo de melhorar as condições de vida das populações vulneráveis e capacitando-vos, ou capacitando as comunidades e as suas organizações para resolver os problemas e abrir oportunidades de desenvolvimento. A DW, na sua atuação também, o seu trabalho assenta-se em assentamentos humanos, abastecimento de água e saneamento, governação, microfinanças, empreendimentos sociais e direitos fundiários. Isso só para enquadrar aquilo que é o nosso tempo. Descendo mais, vamos fazer um enquadramento mais íntimo. O centro está ligado a, está dentro da UPE, a UPE que é a Unidade de Pesquisa e Estratégia. Esta área ou este setor compõe três sub-áreas ou setores, que é a pesquisa propriamente dita, o GIS e o SEDOC. Deixa eu ver. olhando aquilo que é a pesquisa propriamente dita, dissemos que é uma área que foi criada com o objetivo de fazer pesquisas ou estudo de impacto social dos projetos da DW. O GIS também é uma área dentro da unidade de pesquisa que tem a responsabilidade de análise espacial para os programas da DW, incluindo mapeamentos das áreas de intervenção dos projetos da DW por meio das tecnologias e sistemas ArcView e ArcMap. E entrando naquilo que é o centro da documentação, vimos que é uma área criada em 2001 com o objetivo de facilitar a recolha dos dados, fazer o tratamento desses dados, armazenamento e a disseminação dessa mesma informação, que depois de recolha dos dados, o tratamento desses dados passam a ser informação e, sendo a informação, não podemos guardar, então temos que divulgar. Esse tem sido a responsabilidade também do Centro da Documentação. Serviços do Centro de Documentação. O Centro de Documentação tem vários serviços. Primeiro temos como a reprodução de extratos de imprensa, a reprodução de dossiês temáticos, biblioteca física, espaço de debate à sexta-feira, a hemeroteca e website, redes sociais. Desenvolvendo cada um dos itens que nós citamos, começamos por extratos de imprensa, que é uma publicação mensal da imprensa nacional, pública e privada, sobre as seguintes temáticas: redução da pobreza e economia, microfinanças, mercado informal. What's slide, por favor. Hoje é investimentos públicos e transparência, migração, governação, descentralização e cidadania, urbanismo e habitação, ambiente, terra, serviços básicos, gênero e violência e exploração mineira. Quando estamos a falar do extrato de imprensa, estamos a falar deste documento, na qual vamos encontrar as temáticas que estão aí, desenvolvidas aqui neste documento, onde temos a informação que faz parte desse documento, que retiramos a partir dos versos jornais, conforme aí nos referimos, nacionais, ou públicas e privadas, que são publicados no país. E como principais fontes por onde nós fizemos os cortes dos artigos que fazem parte deste documento, temos o Jornal de Angola, o Semanário Angolense, o Jornal do País, o Jornal da Capital, o Jornal da Expansão, o Jornal Agora, o Jornal do País, desculpa, acho que está aqui, está repetido, o Novo Jornal, o Jornal Economia e Finanças, o Jornal Continente. Para além desses que estão aqui, temos mais outros, no caso, o Jornal da Terra, o Jornal Angola, Terra Angolana. Temos também as revistas como Mercado e Economia. Também fizemos recortes de vários artigos ligados àquilo que são as temáticas que se encontram nesse documento. Dossiê Temáticos é um outro serviço prestado pelo o Centro, que é a compilação dos artigos sobre uma determinada temática específica publicada nos extratos de imprensa durante o ano. É um outro documento que tem a mesma aparência, mas o conteúdo é totalmente diferente. Como é que elaboramos esse documento? A partir dos extratos publicados durante o ano, pegamos numa determinada temática específica, seja a terra ou o mercado informal. Então, compilamos essa informação toda que fala sobre a terra ou mercado informal, independentemente da temática que tivemos a trabalhar com ele, e fizemos a compilação de toda a informação de janeiro até dezembro. Temos um outro serviço que é biblioteca física, que é esse espaço onde nós estamos, na qual temos diversos documentos e livros sobre diversos temas, que é aberto também a público externo, tendo em conta o nosso espaço. Às vezes só recebemos uma visita por dia ou duas, que não podemos albergar tanta gente aqui, uma vez que partilhamos o mesmo espaço com o consulado. Outro serviço que também podemos aqui considerar que pode estar ligado à biblioteca é a hemeroteca. Depois de nós fazermos os cortes dos artigos saídos de diversos jornais, escaneando, formando o documento que nós chamamos de extrato de imprensa, com certeza não deitamos logo o jornal. Então, arquivamos os jornais num espaço onde chamamos de hemeroteca, que funciona no outro escritório, com o objetivo de que, quando temos uma dúvida sobre um determinado artigo que já está publicado, podemos recorrer a esse espaço, à hemeroteca, no sentido de revermos uma determinada notícia que já é publicada. Falando de debate à sexta-feira, também um outro serviço, que é esse espaço onde nós nos encontramos, que é debatido diversos temas, conforme aí está, diversos temas da atualidade sobre o desenvolvimento social em Angola. Esse mesmo espaço tem como objetivo partilha de conhecimento, boas práticas de desenvolvimento social, troca de experiências e disseminação da informação. Como é que esse serviço funciona? A partir do momento que nós notamos que existe alguém com uma experiência que nos interessa, então automaticamente nós fizemos o contacto com esse indivíduo, no sentido de partilhar a sua experiência conosco. Conforme estamos a fazer, temos uma experiência que é os serviços do Centro de Documentação. Muitos, se calhar, não conhecem, então, a partir desse espaço, vamos poder disseminar toda a informação, que é publicar aquilo que nós fizemos. Sendo assim, eu vou passar a palavra ao meu colega Fernando, no sentido de falar dos outros serviços também, mas que estão ligados ao nosso website. Obrigado por me passar a palavra. Falando sobre o website da DW, é uma das formas de tentar caracterizar ou uma das outras formas nas quais nós podemos encontrar a SIDOC. E dessa forma nós, ao acessarmos o nosso website, que tem como link www.dw.angonet.org, nas quais tem diversas barras de conteúdo onde é publicada toda a informação do interesse público sobre os acontecimentos da atualidade de serviço da DW. Eu gostaria de partilhar com vocês que, falando sobre a SIDOC, iremos encontrar as virtudes ou as qualidades daquilo que é o resultado de um trabalho em grupo, porque eu, quando cheguei aqui na DW, e eu fui pedido a escanear jornais, eu não sabia, na realidade, quais eram as finalidades de escanear jornais. Eu, às vezes, não levava muito a sério, eu sentava, escaneava os jornais e eu não sabia, afinal de contas, quais eram as finalidades. Mas com o tempo eu passei a perceber quando eu vi um trabalho do gênero. Esse trabalho é só de um mês, que é o mês de março de 2011. E eu percebi que, afinal de contas, são tantas informações mais organizadas em temas que são tiradas de jornais e que são transformadas em extratos de imprensa. E uma das coisas que saiu-me pela reflexão é que nós sabemos que alguns jornais, como os jornais de Angola e eu não sei os outros, as informações são publicadas todos os dias, que significa que todos os dias nós temos entradas de jornais e jornais para serem escaneados. E a verdade é que o meu colega tem a maior parte da responsabilidade de fazer o escaneamento de todos os jornais. Vemos aí o trabalho e a dedicação e o tempo que leva para fazer um trabalho desse, que é só de um mês. E a outra coisa é que, ao acessarmos o nosso website, nós podemos encontrar todo o conteúdo do SIDOC, ou a maior parte do conteúdo, todo o conteúdo do SIDOC, a partir do extrato de imprensa, e a maior parte do conteúdo dos projetos da organização em si. No princípio deste ano, em janeiro, felizmente tivemos um treinamento que foi dado pelo Kamal de Gay and Robin de Canadá, e eles tiveram a finalidade de motivar nos funcionários da DW a habilidade de manejar as redes sociais. Nós sabemos que a maior parte de nós temos redes sociais como Facebook, usamos o YouTube normalmente, alguns têm contas no Twitter, mas eles tiveram a finalidade de desenvolver em nós a capacidade de usar as redes sociais para os fins, além de comunicação, mas também para fins de partilha de informação da organização e também partilhas de informação que poderiam ajudar a descrever a DW. Por exemplo, nós temos o Facebook, temos o Audio Archive, temos o Twitter, temos o YouTube, o LinkedIn e o SlideShare. Para o Facebook, eu diria que o Facebook é uma das nossas redes sociais que, de momento, é mais acessada. Porque todas as apresentações dos debates às sextas-feiras são partilhadas no Facebook. Mesmo muito antes do debate ser realizado, o Facebook já tem uma publicação do debate, que é feito também num trabalho em grupo, na qual nós dependemos muito mais do Sr. Lucas, que tem o papel de semanalmente encontrar um orador para o nosso debate. E depois é criado o convite, e para criar o convite tem mais um outro website, que tem mais uma outra rede social, que é o MailChimp, que também fez parte do programa de treinamento para aqui. E depois tem o Audio Archive, que é o segundo, não o mais acessado, mas o mais utilizado por nós. Porque a maior parte das nossas atividades, nós usamos um gravador. Mesmo quando temos uma reunião, ou temos uma reunião, quando existem conferências, nós temos a tendência de irmos em cada conferência e, pelo menos, conseguir informações, tal seja em áudio, em papel, ou em imagens, ou em vídeos, nós temos a tendência de recolher informações. E o website representa o lugar ou a área na qual a maior parte da informação é partilhada para o público. E, sendo assim, os áudios que são gravados dos debates da sexta-feira, os áudios que são recolhidos das conferências e de alguns encontros da organização ou das outras organizações, são editados e partilhados, publicados no Audio Archive, que é o segundo icon que está aí. E depois temos o Twitter, que é também uma das redes sociais, não mais, talvez em segundo lugar, mais visitada, porque apesar de termos poucos retweets, mas nesses últimos dias nós temos tweetado muito mais. E há quem não retweeta no nosso Twitter, mas veja as informações. Então isso pode ser calculado pelas pessoas que juntam-se à nossa conta do Twitter. E em terceiro lugar temos o YouTube. O YouTube, eu quis fazer juntar diferentes atividades organizadas pela DW e também participadas pela DW, só para mostrar daquilo que é as imagens em termos de vídeos que são partilhadas no YouTube. Existem algumas imagens, algumas conferências nas quais nós temos, não pude editar porque tive receio de que poderíamos ter vídeos sem som, porque não tínhamos o áudio. Mas se podemos, no final eu tenho um link, podemos acessar, se tivermos uma curiosidade para ver. Mas é um exemplo de que a maior parte das nossas atividades temos a presença da Rádio Nacional e às vezes também a presença de televisões, por exemplo. Eu já tive atividades organizadas pela DW ou participadas pela DW, na qual tivemos os jornalistas da TV Zimbo e os jornalistas da TPA. Nós temos a tendência de usarmos os nossos próprios materiais, recolher a informação e partilhar do nosso jeito, porque às vezes a informação que a TPA recolhe nem sempre é publicada todos os dias. E dificilmente nós temos acesso, mesmo que as informações sobre o nosso projeto, nem sempre temos o acesso às mesmas informações. Há dias tivemos um projeto, não sei se poderia chamar projeto, né, mas é um workshop organizado pelo Sr. João Domingos, que foi baseado no... foi um workshop de igualdade de gênero, igualdade de gênero e promoção da mulher, e na qual tivemos a presença da TPA e da TV Zimbo, mas também tivemos a presença dos membros da DW, que recolhemos e editamos as imagens e metemos no YouTube. Hoje em dia nós já temos mais do que 100 e tal vídeos no YouTube e não poderíamos dizer que as qualidades são das melhores, mas as qualidades variam em relação às atividades e os aparelhos utilizados. O LinkedIn é uma rede social também que eu acho que tem uma mais-valia, porque o LinkedIn tem a utilidade de ligar os membros de uma organização, mas numa rede social. E também, às vezes, estamos juntos em grupo, mas não sabemos a atividade ou a responsabilidade de cada um. Mas é através do LinkedIn que, pelo menos, eu já sei a função do Sr. Tiago. Eu não sei se o Sr. Tiago tem uma conta no LinkedIn, mas eu já vi o Lucas, acho que o Lucas fez-me uma conexão no LinkedIn. Como o nome já diz, link, que é ligar ou conectar as pessoas. Agora, o SlideShare também é um das redes sociais que, no qual nós depositamos todas as apresentações, ou a maior parte das apresentações em termos de PowerPoint, nós partilhamos no SlideShare. Nós fizemos isso de maneira a arquivar as informações, não só de forma a guardar em memória, mas também temos conteúdos físicos guardados online. Só depois de partilharmos as informações nas redes sociais é que conseguimos finalmente criar uma página no nosso website. Por exemplo, os debates da sexta-feira são partilhados no website todas as segundas ou terças-feiras de cada semana. E fizemos isso como? Partilhamos primeiro as informações no Facebook, tiramos os áudios dos nossos debates, editamos, porque às vezes tem momentos que fica muito tempo sem falar e há quem assiste ou tem a conexão com nossos debates a partir do estrangeiro. Então, o que é que fizemos? Aquelas partes em que se calhar foi dito algo que não devia ser dito, então cortamos, editamos. As partes que ficamos muito tempo sem falar são editadas, cortadas, são partilhadas no link no Audio Archive. Se tivermos algum vídeo sobre atividade, são partilhadas no YouTube. E só depois de partilharmos nas redes sociais é que tiramos os links das redes sociais e assim criamos uma página no website, que também não é fácil, porque o conteúdo que vai no website tem que ser corrigido ortograficamente, gramaticalmente. E é aí onde nós vimos que muitas das vezes um produto ou uma publicação que sai nas redes sociais são muitas das vezes um trabalho em grupo. E se alguém falha, e nós sentimos a falha no trabalho, né? E se passarmos para o próximo, que é o nosso. Esses são os nossos links. Se podemos ver, temos cadastramento nas redes sociais mais frequentadas, mais usadas agora, né? Mas nós temos estado à espera, ou temos estado a sensibilizar os nossos colegas, que é para terem uma participação mais ativa naquilo que é o lado eletrônico da organização, que é o website, a internet, as redes sociais, porque temos mais a tendência de usar as redes sociais para a comunicação. Mas a comunicação entre nós, entre os nossos assuntos pessoais, e nós gostaríamos de utilizar as redes sociais na publicação e comunicação dos projetos e atividades da organização. E eu acredito que, se assim a gente fazer, teremos mais partilhas nas redes sociais e, como diz o Sr. Alas, também é uma das maneiras de angariarmos fundos. Se tem mais pessoas a fazerem parte do nosso website, das nossas redes sociais, e é com muita coisa. Há quem diz que o Facebook tornou-se ainda mais famoso porque alguém, ou o dono do Facebook, partilhou uma das propagandas do Obama no Facebook. E muitas coisas são feitas em termos de propaganda a partir das redes sociais. E eu acredito que muitas atividades e projetos que são feitos aqui na DW são de interesse de muita gente, mas as pessoas não têm o acesso. E por partilharmos, nós às vezes queremos partilhar só no nosso timeline, e automaticamente as pessoas que fazem parte do nosso timeline vejam o conteúdo. E esses são mais ou menos aquilo que são os serviços da CEDOC. Agora, os desafios, eu não sei se seria melhor eu falar agora os desafios ou deixamos isso como uma parte do debate, que é das discussões. Falar agora. Falando sobre os desafios, é que eu gostaria de falar que para toda ação tem uma reação e em todo o trabalho tem os seus lados bons, os seus lados fáceis, normais e os seus lados difíceis. Eu vou centralizar nos aspectos que eu sinto que me afetam mais e eu sinto o feedback dos meus colegas que também são afetados. Um desses eu gostaria de dizer que é o debate à sexta-feira, que às vezes nós temos aquela tendência, aquela expectativa de termos um orador que nos faça rir, que traga um tema muito ativo. E muitas das vezes o nível de apresentações não são lineares, são sempre uns de um nível mais ativo, um dos níveis mais calmo, um nível mais sério, um nível mais engraçado, um dos níveis para pobreza, outros níveis para riqueza, finanças, desenvolvimento, às vezes fugimos, vamos um pouquinho na política. Mas o que eu quero dizer é que uma das dificuldades que nós temos encontrado é na recolha ou nos contactos de oradores. Nós estamos a tentar encontrar políticas mais acessíveis nas quais nós podemos encontrar outras formas de encontrarmos oradores, mas eu acredito que o meu colega Lucas entende o que eu estou a tentar dizer, que uma das dificuldades, porque o debate à sexta-feira faz parte da SEDOC e faz parte das informações da SEDOC. E a SEDOC faz parte de, só para nós vermos, a SEDOC é uma das páginas dentro do nosso website. O nosso website tem vários ícones, temos os projetos, temos os programas, temos a biblioteca online, temos muitas coisas, e para quem já visitou, acho que possa entender do que eu estou a dizer. O outro problema também é tirar os extratos de imprensa a tempo, porque nós vimos que recebemos jornais todos os dias, mas não conseguimos escanear todas as informações todos os dias. E um dia sem escanearmos todas as informações, são mais dias a escanear, então temos sempre alguns trabalhos em atraso. Mas nós tentamos superar pela partilha de ocupações, nos ajudamos uns aos outros. E quanto ao website em si, em geral, temos algumas limitações, sim. Procuramos melhorar, tanto que muita gente às vezes reclama da qualidade de imagem que nós postamos, mas como a tecnologia avança, eu sinto que por enquanto ainda não estamos enquadrados no ritmo da tecnologia, nós estamos enquadrados muito mais no básico, que para nós o mais importante é que nós temos um áudio que dá para ouvir, um vídeo que dá para assistir e uma imagem que dá pelo menos para identificar o orador ou as pessoas nas quais queremos apresentar. Costumam aparecer distorcidas. Não são distorcidas nada, são boas imagens. Não, são boas imagens. Não, mas também esse é um desafio de tentar melhorar. Estamos a tentar a melhorar qualidade de, problema, né, daquilo que é publicado. Não. São os equipamentos, não são adequados à realidade. Os outros desafios também, eu diria, na motivação, né? E essa motivação eu tento procurar na participação dos colegas, porque tem muita coisa boa nas nossas redes sociais, tem muitas coisas boas no nosso website, mas que não são utilizadas pelos membros da DW. Eu espero que algumas outras pessoas possam baixar apresentações do SlideShare, possam baixar vídeos no YouTube ou áudios no Audio Archive, mas eu não sinto aquela participação dos membros da DW, porque eu acredito que para uma boa família é bom que a união comece mesmo na família, né? Não queremos buscar a união nos vizinhos ou nos amigos. Então, acho que a participação, porque quando partilhamos algum debate ou alguma foto, nós sentimos o número de likes nas fotos, não mesmo para contar, às vezes conta só um like. A partilha também conta só uma partilha, mas eu acredito que se houvesse uma participação dos colegas, porque eu acredito que a maior parte dos colegas tem uma conta no Facebook e usam o Facebook diariamente, mas é aquele... A consciência às vezes não aparece na hora, às vezes não temos um calendário bem organizado, mas com um pouquinho mais de esperança, né, nós achamos que um dos desafios é a participação, porque, por exemplo, os tratos de imprensa, quem pelo menos dá uma olhada nos temas que mais o interessa? Senhor Tiago, qual o tema que mais interessa ao senhor Tiago que se encontra nos tratos de imprensa? Sou editor, né? Todos os temas. Tem mais alguém? Tem algum tema que o interessa? Que partilha? Eu tenho sido a governação de descentralização em si. Os outros nem conhecem o status de imprensa. Status de imprensa. Esse também é um desafio, né? Por isso que fizemos a apresentação no sentido de maximizar aquilo que são os serviços do Centro de Documentação, e trouxemos um exemplar que no sentido de mostrar como é que funciona. Se tiver interesse em saber onde é que pode encontrar isso, aqueles que são atualizados, é só ficar atento no para além do website, sempre aparece uma mensagem no Facebook que diz que os tratos já estão disponíveis no nosso website. E dentro do website é só ir clicar, mídias sociais, vai ver todos extratos de imprensa, diz da sua criação até a data presente. Estamos abertos para as perguntas. Obrigado, colegas, pela apresentação. Fizeram uma ótima apresentação, foi boa. Então, de parabéns por isso. Vamos dar espaço ao debate, que não será um debate propriamente dito, mas um espaço de partilha de ideia, de recolha de informação, de contributos para ajudar a desenvolver os nossos serviços. Eu creio que os colegas aqui, todos os participantes, gostam de desenvolvimento, de crescimento. Desenvolvimento no sentido de conforto ambiental. Estar num sítio onde você se sente bem, acomodado, onde se revê das coisas que são feitas e são publicadas. Então, é com esse objetivo que se fez essa apresentação, para recolhermos informação, contributos, opiniões que nos possam ajudar a crescer e desenvolver, para que os colegas ou participantes deste espaço se sintam mais confortáveis e mais revistos naquilo que procuram, em termos de informação, em termos de conhecimento. Então, eu queria dar espaço, mais um espaço só de 30 minutos, para tentarmos recolher informação dos colegas, dos participantes, dos presentes. Sintam-se à vontade. Nós vamos tomar nota de toda a informação, dos vossos contributos, e vamos procurar melhorar para que esse espaço seja um espaço que todos se revêem, né? Faz favor, quem será o primeiro? Parabéns, capitão, e Fernando, e ele chamado Carlos, não sei porquê. Eu não tenho questão. Se calhar contribuir que os espaços de debate à sexta-feira, falando de debate à sexta-feira, não são só para aqueles assuntos que nos interessam, né? São também para as pessoas que estão disponíveis a partilhar algum estudo, alguma experiência que seja relevante e que possa agregar valor na vida profissional de cada participante que vem desde o início atendendo ao espaço de debate à sexta-feira. Agora, as questões que o Carlos e o Fernando e o capitão colocaram aqui são interessantes, porque isso também do uso das redes sociais tem muito a ver com o acesso e com a cultura da partilha de informação. Acho que é um exercício por exemplo, pelo menos aqui na DW nós vamos praticando dia após dia e que não é fácil. Nós ainda vivemos naquela cultura de que o segredo é a alma do negócio. Eu, se tiver algum projeto, algum conhecimento, não vou partilhar com ninguém porque me podem roubar a ideia e avançar primeiro do que eu. Mas eu aprendi também que quando nós temos uma ideia, queremos criar algum projeto, é sempre bom conversar com pessoas que entendam sobre o ramo e outras pessoas também que não entendam do ramo, com o objetivo de buscar novas ideias para enriquecer a ideia já criada. Acredito que os colegas não usam também muito as redes sociais, porque nem todos nós temos acesso fácil à internet. Temos a internet facilitada, o acesso facilitado quando estamos aqui no escritório, e quando vamos para casa, aí a conversa é outra, e porque também os nossos serviços de internet ainda são um bocado caros, não dá para sustentá-los assim com tanta facilidade. Mas é sempre bom espaços como este em que nós podemos partilhar. Havia algumas coisas também que eu não sabia e foi um aprendizado olhar para a apresentação que vocês fizeram. Espero que na próxima sexta-feira tragam outros assuntos e depois fazer nova apresentação. Eu gostei muito da vossa apresentação. Sinto-me orgulhoso, deixa que vos diga. Quando vejo e sinto no angolano uma ação de competência. Por isso quero vos convidar para um desafio que eu acho que é realizável. Todavia, poucos têm essa possibilidade. Ainda há bocado me encontrava com um amigo da educação com o qual fizemos a luta pelo direito à educação. Ele dizia, nós somos privilegiados, fazemos parte dos angolanos privilegiados. E efetivamente temos que superar barreiras para fazer mais, temos que querer fazer mais. Então, o desafio que queria lhes colocar, para ver se vocês acham que é realizável, na minha opinião é, mas quero ouvir a vossa opinião, é expandir os projetos para as administrações municipais onde vocês moram. Esse projeto da... pelo menos das mídias sociais, trabalhar diretamente com uma administração. Acham que isso teria o vosso interesse? É realizável? É uma forma de procurar fazer mais, porque deve ser esse nosso desafio permanentemente. Nós temos acesso a recursos que nos convocam a querer multiplicar. Estou a vos convocar para a Bíblia, né? A Bíblia diz que quando te darem dois tesouros, você tem que os multiplicar, né? Então, quero saber de vocês se acham que isso é realizável, né? Muito obrigado, Sr. Nelson. Eu acredito que é realizável, mas para qualquer ação é necessário sempre uma iniciativa. E para alguma iniciativa é necessário motivação. E de que forma é que eu diria que isso é realizável? Eu diria que isso seria realizável ou possível se nós encontrássemos categorias de informações que seriam interessantes ou de interesse para diversas pessoas dentro de uma comunidade. Por exemplo, na minha comunidade, se houver um projeto da DW, eu acredito que existe nível de interesse para diferentes pessoas na minha comunidade. Por exemplo, eu diria que uma das formas de partilharmos informações ou aquilo que nós temos na organização seria de separarmos temas de maneiras ao interesse das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não estão muito ligadas à política e querem um tema muito mais cultural, muito mais, que podemos encontrar no nosso website. Não sei se estou a fugir muito da pergunta que fez, mas eu estou a dar exemplo de maneira a poder entender aonde eu acho a possibilidade de podermos partilhar as nossas informações. Por exemplo, no nosso website temos uns jornais, que são jornais de UNDAC. E cada jornal da UNDAC naquele tempo tinha sempre os desenhos animados, mas que tinham exemplos de aquilo que nós chamamos contos dos nossos avós naquele tempo. Hoje em dia, eu diria que, pela minha experiência pessoal, nós já não vemos mais os avós daquele tempo que nos contam, que têm contos, né? Que têm uma fábula para falar com as pessoas. Mas se nós pudéssemos criar uma página no nosso website, simplesmente para o espaço de fábulas que podem ser recolhidas nos jornais de UNDAC, acho que poderia atrair a atenção da comunidade jovem, que além de estar só na minha comunidade, está em qualquer outra comunidade. Por exemplo, no Facebook, nós vimos as pessoas querem coisas que entretêm, coisas engraçadas. Às vezes, ao seguirmos as coisas engraçadas, ao ultrapassarmos os limites, acabamos por angariar coisas obscenas. Mas se conseguimos as informações de UNDAC, eu estou a dizer informações de UNDAC, se formos para o website, é só escrever UNDAC, e nós fomos para os últimos jornais, os primeiros jornais de UNDAC, tem sempre umas fábulas, porque as informações da área de UNDAC eram feitas por fábulas. Se tem uma informação de um senhor que quis tirar uma cobra da árvore e infelizmente caiu, como eles não tinham meios de comunicação como a câmeras fotográficas, câmeras para vídeos, eles desenhavam e tornavam aquilo uma fábula. São coisas muito interessantes que eu acredito que são maneiras que poderiam ser usadas, né, para angariar participações da comunidade mais jovem, porque dizem que o futuro de Angola está na juventude. Os jovens da manhã são os adolescentes de hoje em dia. Se os adolescentes estivessem em contato com a nossa organização de uma forma, eu diria, de uma forma interativa, iria desenvolver curiosidade nas pessoas. Se hoje as pessoas acessam o nosso website para verem as fábulas de UNDAC, amanhã poderão acessar o nosso website para ver a informação dos jornais de UNDAC. Se souberem que além da informação do jornal de UNDAC, temos informação do jornal da Angola, temos informação dos projetos da DW, então acho que é uma das vias para conseguirmos atrair o interesse do público. Essa é uma das minhas visões. Separar temas em termos de interesse. Yeah. Porque há pessoas que não estão muito relacionadas com termos de transporte, estão mais relacionadas com termos de água, não sei o quê. Yeah. Para mim. O Nelson perguntou se nós já pensámos envolver as administrações municipais. É isso, né? Yeah. Essas questões, às vezes, tornam-se um bocado difíceis. Eu ia falar daquilo que é, com relação ao CEDOC, a envolvência das mídias sociais. Mesmo no nosso website, nós já temos uma página das administrações do Cazenga, de Viana, onde são publicadas as notícias da comunidade. Ainda nos próximos dias também o Fernando vai fazer essa interação entre membros da como é que chama aquela organização? É o projeto de pobreza dos jovens do Cazenga. Yeah, vai fazer interação com os jovens da rede de luta contra a pobreza do Cazenga, no intuito de motivar e incentivar o uso das ferramentas que nós disponibilizamos no nosso centro de documentação. Agora, olhando para as comunidades onde nós vivemos, torna-se um verdadeiro desafio, mas um desafio enorme, engajar as pessoas nessas questões. Porque é do conhecimento do Nelson e de todos nós. As nossas comunidades hoje não estão organizadas de forma que haja uma grande parte das comunidades, por exemplo, na comunidade onde eu vivo, não está organizada de forma em que as pessoas criem interação e que se engajem no mesmo lugar, falando dos problemas da comunidade ou os problemas que sejam do interesse de todos. São pessoas que vêm de várias origens, independentemente de existirem já algumas iniciativas, que na verdade são aquelas iniciativas mais viradas para o entretenimento. Se há questões de entretenimento, as pessoas estão mais disponíveis para encontros de entretenimento do que para falar de assuntos sociais, de desenvolvimento comunitário, para que possam identificar os problemas que são da comunidade e encontrar possíveis soluções. Acho que é um verdadeiro desafio, como o Nelson diz, nós fazermos esse exercício. Só a título de exemplo, eu vivo num prédio, né? E tenho um quarteirão de vários prédios, mas só conheço 4 ou 5 pessoas. E quando nós marcamos encontros para falar dos assuntos da nossa comunidade, que é o nosso prédio, dos 36 apartamentos ou 36 famílias que vivem naquele prédio, aparecem-se não tanto 10. Então, é um verdadeiro desafio tentar congregar as pessoas para que se possam falar desses assuntos, né? Vamos ver com as experiências que nós tiramos aqui da DDAB em mobilização social, tentar mobilizar os nossos pares para falar dos assuntos da comunidade. E outro aspecto é o peso que tem o cunho político. Esse é um dos aspectos que faz com que as pessoas não se juntem para falar abertamente dos problemas que existem nas comunidades, com o objetivo de buscar soluções, não de difamar, de criticar de forma negativa. Então, as pessoas preferem não se engajar em encontros dessa natureza. Tudo é em maio, né? Tudo é em maio. Exatamente. Vamos fazer lembrar. Olha, Carlos, eu só queria responder a sua pergunta, também só para reforçar, da seguinte forma. É uma das formas que nós podemos usar, um dos métodos, é cada um de nós, membros da DDAB, nos encontros, nas amizades que têm, e principalmente para aqueles que têm assuntos a tratar com as administrações, aproveitar espaços para fazer publicidade, espécie de publicidade, né? Dizer que nós temos um website, temos redes sociais onde divulgamos informações importantes que, também que poderiam valer, poderiam servir para uso das administrações e das pessoas que estiverem interessados. Então, acho que seria uma forma de também eles se despertarem e usar. Eu não sei se existe um município, que uma administração que tem um website, eu nunca vi. Um caso é. Não, uma página no Facebook ou coisa do género. Tem, né? Então, se calhar. O problema é a finalidade da página. Se calhar criarmos. Podem até ter página. Criarmos forma de. Sim, de formas de interagirmos com eles e mostrar que nós temos algo que lhes possa interessar, uma informação pública que lhes possa interessar e eles consultarem as nossas páginas, nossos serviços. Acho que essa forma ajudaria a troca de experiência e o envolvimento das administrações naquilo que nós fazemos. Acho que olhando naquilo que nós estamos aqui a nos referir, por exemplo, aos fóruns municipais, Kazenga, Viana, já existe essa interação. Agora, precisamos é fazer mais, não é? Mas para fazermos mais, dependemos também do próprio desenvolvimento da tecnologia. Porque muitos, quando se fala da internet, se tiver internet, só entra no Facebook, mais nada. Sabendo de outras coisas, por exemplo, que aqui o colega estava referindo, Twitter, as outras redes sociais, acho que vão estar mais engajados. Isso já existe por parte da DDAB, esse desafio de tentar engajar as comunidades ou publicar as informações ou engajar as comunidades ou as instituições públicas. Mas acredito também que é uma questão de tempo, né? Porque nós estamos ainda num processo de desenvolvimento em termos de. Apesar de que a DW já existe há bastante tempo, mas os membros da DW às vezes não são os mesmos. O senhor Tiago está aqui há quanto tempo? 20 anos. Não. Acabou aqui. Não, acabou. Então, agentes como o senhor Tiago, acho que deviam nos motivar e precisamos de suporte. O contato também é verdade. Os mais novos. Influenciar os mais antigos. Mas eu estou aqui na DW já há 10 anos. 10 anos. Yeah, mas há uma evolução tremenda. O problema é que, essa é a minha percepção e a opinião que eu tenho. Nós às vezes nos esquecemos que para utilizar uma ferramenta mínima, nova, que surja, é necessário que nós tenhamos conhecimento, tenhamos algum treinamento. O que é que acontece? Nós fomos bombardeados por conta dessa questão da globalização, fomos bombardeados com muitas aplicações, Facebooks e coisas, quando nós na altura só usávamos os Outlooks, os Yahoos para mandar mensagem, receber mensagem. Essas aplicações foram evoluindo, chegaram os Facebooks em que aquilo é mais instantâneo, podes conversar a tempo corrente. Mas as pessoas não acompanharam esse crescimento em termos de treinamento, no uso das próprias ferramentas. Agora, aqueles agentes que dominam essas ferramentas são eles que devem promover essas formações para que as pessoas possam tirar maior proveito dessas aplicações. Por exemplo, nós tivemos uma formação sobre redes sociais. Quem de nós, depois da formação, usa ativamente o Twitter? Finalidade de partilhar. Independentemente de ser por questões de trabalho, por outras questões, para fazer investigação, publicar assuntos, fazer comentários sobre os vários assuntos disso. Quem de nós aqui usa o Twitter? Usa o LinkedIn com a devida positividade ou regularidade? Poucas pessoas. Tem pessoas que usam, eu vejo às vezes. Você consegue contar quantas pessoas usam o Twitter? Consigo. Consigo. Quem mais de nós, quem eu, que com maior frequência usa o Twitter? Eu sei, o Tiago. Quem mais? Diz na frase, quem eu. Não é porque, não, porque eu espero. Eu amo ali, eu vejo. Yeah, não é porque o eu. Tito, seu Tiago. Não é o like porque, no Facebook, seu Tiago. Yeah, não é porque eu sou o que mais uso. É só para perceber. Então, isso também faz com que divulgar as nossas atividades, os nossos projetos, torna-se cada vez mais difícil. Porque eu, quando vejo que a DW publicou aquelas publicações que o Sr. Alan faz no Facebook, eu passo para aquelas pessoas que me seguem no Twitter. Sim. Convites de debate à sexta-feira, eu partilho com pessoas da minha rede no Facebook. Se vão assistir ou não, mas tomam conhecimento. Então, essa é a contribuição que nós devíamos fazer, todos nós devíamos fazer. Eu queria dizer algo em relação a esse processo de se não mesmo requalificação ou desenvolvimento que o setor que está a viver. Em parte, eu também sou um dos filhos da TW, eu nunca saí, tanto mais é que estou sempre presente, sempre que me for formulado algum convite. E às vezes não, por exemplo, hoje apareci. Eu também trabalhei nesse projeto do SEDOC, e na altura, quando trabalhávamos, as máquinas, não te metas, quase não funcionavam como somos. Não sei se eram só as nossas. Lembro-me que o primeiro relatório que eu mandei aos meus superiores foi a manuscrito. E tinha que ver os gritos que eu levei daquele relatório. Mas em contrapartida foi um relatório que sugeria algumas mudanças. E porque para nós fazer um scanner na altura levava, parece, mais de 5 minutos, porque eu estava cronometrado. Nunca sabia dizer, de facto, para a pilha de trabalho que tinha, para quanto tempo poderia apresentar. Eu acho que esses eram os desafios que me colocavam sempre para estar mais organizado e saber apresentar o trabalho a tempo. Havia muitas reclamações no princípio, mas nós também reclamávamos. Mas a criatividade, eu comecei a perceber logo quantas notícias tinha um jornal e qual era o peso de uma notícia do jornal A com relação ao jornal B. Quanto tempo é que posso ficar a fazer isso? Portanto, isso tudo nos levou a conhecer o trabalho cada vez mais e culminou com o avanço das máquinas, surgiram as máquinas. E aumentamos a velocidade de trabalho. Eu acho que quando surge sempre uma inovação, quando surgem investimentos nos trabalhos em relação às tecnologias, aumenta a complexidade daquilo que temos que fazer. as criatividades em relação à estratégia de como vão trabalhar. Eu acho que até aqui, das coisas que eu ouço pouco a falarem, eu acho que as pessoas não querem falar muito, é a hemeroteca. Como, por exemplo, funciona o tempo para se matar os arquivos. E aí, como estava organizado antes, alguns me indicavam, não, é lá no Zango, lá no, como é que é? Panguila. Tinha a curiosidade de perceber, na verdade, tivéssemos uma dúvida que a nível virtual não foi possível ver, que fisicamente necessitaríamos, seria difícil. Mas para dizer que, em relação ao aspecto que falaram do envolvimento das comunidades, para alguns bairros, deixa eu fazer essa observação, para alguns bairros periféricos ou bairros degradados, como gostamos de chamar, slums, é muito difícil por causa da falta da criação do espírito associativista. Até um mínimo movimento para a religião hoje, através dos ensaios de certos nomes que não vamos dizer aqui, de certa seita, e não só, está a ser difícil criar uma organização. Quando tentas chamar dois, três, hoje até pode chamar um, dois, e vão falar sobre o assunto, e vão dizer que é importante, vão dizer que essa necessidade existe, mas amanhã não querem se envolver porque têm medo. Eu acho que passou aqui uma apresentação que se falou muito daquilo que a DW tem feito, mais usar lobby do que a advocacia. E se nós procurarmos as estratégias de convencer as pessoas a nível da nossa comunidade, acho que estaremos a ganhar mais almas para apimentar essa medula espiritual, que nós precisamos de pessoas envolvidas para fazer o bem nas nossas comunidades. Então, só tenho que parabenizar os dois por estarem a viver esse bom tempo e também dizer que continuem a ser criativos. Acredito que os mais velhos estão aqui há muito tempo, sempre tiveram disponível. Obrigado. Obrigado. Só uma coisa muito simples de fechar isso. Acho que o pai também tem uma participação. Na verdade, eu queria fazer perguntas diretas, uma vez que só temos 10 minutos. Mas eu queria. O pai já está... Ah, ok. Faz favor. Eu tenho certeza de que alguma coisa tem estado a passar despercebido. Porque hoje a juventude, algumas pessoas, por exemplo, lá na minha comunidade, eu vejo que eles têm uma certa responsabilidade. Para que eu vou entrar, por exemplo, num Facebook, quando eu não conheço bem o próprio objetivo social da DDEB, por exemplo? Então, a juventude hoje fica mais inteirada em música e consultar matéria escolar. Isso, porque isso dá-lhe um certo receio de poder entrar e poder vasculhar, por exemplo, o trabalho que a DDEB faz. Então, eu acho que é preciso que, de vez em quando, a própria DDEB sair com alguns programas, alguns concursos. Isso vai fazer com que eles despertem. E ali, então, já poderão entrar e saber qual é o objetivo social da DDEB. Obrigado. Queria fazer perguntas diretas em relação aos serviços aqui apresentados. Em que podemos melhorar e como podemos melhorar? Nessas questões que estão aqui apresentadas na nossa apresentação, eu queria que os colegas fizessem uma dessem um contributo, não é? Resumido daquilo que vocês acham que podemos melhorar em termos de prestação de serviço, como é que podemos fazer, será que o nosso espaço de debate à sexta-feira está confortável, os temas traduzidos aqui são ao alcance de todos, enfim, a hemeroteca, website, enfim, extrato de imprensa está no nível em que devia estar, enfim, eu queria que os colegas pudessem contribuir de formas a também recolhermos, não é, contributos, faz favor. Bom, aqui... Me permitindo a ciência da administração, ouvi com muita atenção a opção de início do debate, né? Começar com aquilo que a DDAB falaram do objetivo, e uma coisa que me salta a atenção e me anima a alma, melhorar as condições de vida das comunidades. E eu acho que podem ter um indicador. Em que medida, por exemplo, o espaço de debate à sexta-feira está a concorrer para isso? Em que medida ele está a trazer debates e níveis de questões que levam à ação para efetivamente atingir esse estágio de melhoria da vida da comunidade? É, penso que isso seria muito interessante. Não pode ser. Não pode ser apenas debates para conhecimento puro, né? Porque nós temos níveis muito, muito básicos ainda. Os debates acho que podem ter esse viés de trazer conhecimento mais tático para efetivamente motivar a ação no dia seguinte. Podem ter um indicador para ir fazendo isso. Penso. E acho que isso se associa com as redes sociais. É, nós devemos nos deixar desafiar pelo Calupeteca, convenhamos, porque ele conseguiu mobilizar pessoas. Quais são as estratégias que ele usou e por que não podem ser usadas para o bem? As pessoas foram no calor da ideia de que não precisam estudar. As pessoas foram no calor da ideia de que têm que viver nas matas. Então as pessoas não podem também ir no calor da ideia de que podem transformar o seu meio físico, está precário, que é de lixeira e de poeira. Não podemos levar as pessoas para fazer isso. Eu acho que temos que nos deixar desafiar pelo Calupeteca e ver se efetivamente podemos fazer o bem ou apenas sermos telespectadores daqueles que fazem o mal, né? Não sei se falei muito, mas esse é uma... Falou o suficiente. Falou bem. Uhum. Falou o suficiente, muito bem. Mais algum contributo? Eu gostava de contribuir também. Era para dizer que o debate de sexta-feira tem sido proveitoso. Nós temos estado a ver muita coisa que porventura não sabíamos e estamos aqui aprendendo. Mas gostaríamos que o debate da sexta-feira fosse calendarizado. Uma vez que ele fosse calendarizado, isso significa que o usufruto do próprio debate seria maior, porque nós já traríamos os temas sobre a manga das nossas camisas. Quando nós chegássemos para aqui, era só discutir. Tenho certeza que o usufruto seria maior. Ainda em relação ao debate da sexta-feira, eu acho que, tendo em consideração a pertinência das discussões que ocorrem nesse espaço, que poderiam libertar algumas consciências que ainda estão em um estado um bocadinho para trás, né, para nos outros termos, eu acho que poderíamos criar linhas temáticas para os debates de sexta-feira. Vou tentar introduzir um exemplo. Poderia ser mensal, poderia ser trimestral, é isso mesmo? Trimestral. Hoje, nesse semestre, nesse trimestre, vamos falar da participação do cidadão, por exemplo, nas políticas públicas, ou na construção de políticas públicas. Esse envolvimento entre as comunidades locais e as administrações, que é pertinente. E colocarmos aí, procuramos durante um tempo os oradores que têm algo para apresentar naquela linha, criar esse desafio. E se tivéssemos essa linha de apresentação, normalmente eu estou mais aqui a pensar em linha de pesquisa, mas seriam aqui linhas de apresentação de temas que poderiam, no fim de 3 meses, surgir um workshop, por exemplo, sobre essas linhas que foram passando e que poderiam ser determinadas em diferentes comunidades, no sentido de nós vermos que as ações do debate, é tentar ver como esse debate, não é? Como é que esse debate de facto está a chegar até a comunidade ou como é que está a criar mudanças na comunidade. Se poderíamos criar essas linhas, daria mais tempo para as pessoas saberem, dentro do quadro que o colega aqui acabou de dizer, a calendarização. Penso que existe. Mas se pudéssemos saber que durante essa semana temos XX temas, estaria mais fácil para convidar e sugerir pessoas a virem mostrar aqui algumas propostas. Vou voltar a dizer algo. Sei que a casa é nova em termos de organização no CEDOC, está sofrendo uma grande reorganização. Mas pudessem voltar também aos estudantes. Tem muitos estudantes que querem fazer a apresentação das suas monografias que estão aí a fazer. Teses e tudo mais, voltássemos a conquistar essas pessoas, a lançar esse interesse em eles aparecerem aqui. Muita gente, já trouxe aqui algumas já vêm aqui com seus pés, Mas ainda tem muita gente que pode sugerir com os temas que podem apresentar. Não vai levar mais de um minuto. O que eu gostaria de partilhar é que o nosso website, o SEDOC, tem conteúdos ricos de informação. Ricos mesmo. O pai há pouco tempo disse que muitos de jovens ocupam mais de tempo em entretenimentos como música e também no ramo da educação. Mas a DW tem base suficiente para ajudar as pessoas com certas áreas da educação. Por exemplo, para as pessoas que estão a fazer teses universitárias. Eu aprendi na Suazilândia que quando se usa a informação de uma pessoa, ou quando se usa uma informação que não é sua, tem que meter referências. Existem muitos trabalhos de escolas que nós temos que meter uma referência, senão torna-se um plagiarismo. Se às vezes queremos defender uma ideia e não temos referências, existem muitas ideias em termos de temas, água, pobreza, eletricidade, economia, que podem ser encontradas no nosso website e podem utilizar os apresentadores ou as organizações, que as pessoas que têm estado responsáveis nesses projetos, como referências. E eu gostaria de dizer que eu tenho esperança, né, que as coisas ainda irão melhorar. E apesar de que não temos muitos seguidores no Facebook, no Twitter, muita gente ainda não sabe sobre a DW, mas eu gostaria de esclarecer que pelo menos vamos tentar ser mais unidos, né? Pelo menos se os nossos vizinhos não sabem nada sobre a DW, nós temos que pelo menos ter a certeza de que nós sabemos. E a DW não seja só quando nós estamos cá na DW, mas pelo menos quando estamos por fora, também fazemos sentir que a DW existe. E da última vez o senhor Tiago disse que estava com planos de ver se pudéssemos ter camisas da DW, né? E eu gostaria de dizer que eu tenho uma t-shirt que o senhor Aula me deu de um projeto que já fizeram tipo em 2008 no AMO, mas tem um símbolo da DW. E uma t-shirt branca, e há dias um vizinho meu perguntou se é um partido político. Mas eu tive a oportunidade de, pelo menos, explicar que é uma organização não governamental e que tem fins de ajudar as comunidades mais necessitadas. Né? Eu acredito que, pelo menos, se temos a t-shirt, mesmo sem a gente parar as pessoas para falar o que é a DW, as pessoas podem até nos perguntar como é essa t-shirt, é DW, não sei o que, ou só um chapéu da DW. Yeah, pelo menos para obtermos espaços de partilhas de conhecimento. Tem muita coisa boa. Se entrarmos mesmo só no Google e escrevemos alguma coisa, cinco características que estão ligadas com alguma temática no nosso website, o link aparece logo no Google. E tem muitas pessoas, as pessoas de fora estão a usar as nossas informações para terminarem ou fazerem os trabalhos escolares, enquanto nós aqui não fizemos a mínima ideia do quanto valioso é as informações que tem no nosso website. Essa é a minha participação. Não sei se o Tiago tem. O capitão Tiago não vai para falar. Em função da mudança que ocorreu hoje no SEDOC, gostaria de saber como é que está constituída a ficha técnica do extrato de imprensa. Acho que é o capitão. Qual o website vai encontrar a sua resposta? Yeah. Não, mas acho que podemos... de 2 milhões, atenção. Não. Atualizada. Vai lá e vai encontrar. Vai encontrar. Quer dizer que o senhor nunca mais... Não houve muita mudança. Só a informação em si é que muda, porque a realidade aqui em Luanda tem sempre novidades aqui. Capitão, tem algumas considerações? Coração menor. Acho que é quase tudo. Olhando pela hora também. Você tem alguma coisa a dizer, está à vontade. Acho que quase tudo já foi dito. Esperávamos dos nossos colegas participantes se tinham mais uma dúvida, hein? Nós tentamos esclarecer aqui que a elaboração, por exemplo, do extrato, a finalidade. Isso é que nós devíamos tocar, mas como tudo está bem claro, acho que não tem mais nada. Só rapidinho. Achas que a forma de aceder aos tratos de imprensa e outras informações dos dossiês temáticos é melhor agora ou o método que usávamos de envio por e-mail era melhor? Acho que o de agora é melhor, porque o anterior era direcionado para um grupo específico. Mas agora, a partir do website, qualquer um está disponível a pesquisar, não é verdade? Mas não tem como utilizar os dois métodos? Vocês é que têm que responder. Tá, então nós depois vamos chegar. Esse método dá para atrair o visualizante para outras informações. Exatamente. Ele não vê só o extrato, acaba por ver também, também esse é o método dele visitar, já todo o website. Se calhar a ideia é que ele está procurando no extrato de imprensa, mas dando-lhe o extrato de imprensa fica limitado. Mas se for para entrar para o próprio website, pode encontrar informações que está ligado para aquilo que ele está propondo noutros itens ou noutras páginas do website. Ok. Penso que terminamos. Obrigado, caros colegas. Obrigado, caros colegas, pela vossa participação, pelos contributos. Tomamos nota de tudo quanto os colegas deram como contributo para desenvolvermos e melhorarmos aquilo que nós temos feito. Parabenizo os colegas e obrigado pela apresentação. Convido os colegas a participarem massivamente e regularmente aos nossos debates. E também temos aqui o nosso copo de água, né? Estão convidados após terminarmos. E até ao próximo debate.